Mil passos sem chão, vento sem coordenação, mundo deslizando na mão. Atenção, cordas batem sem violão, abraços dados, mãos dadas aqui sem coração. Abre o olho e vê o que não se vê, tenta tocar a alma sem saber se entregar. Mil anos no olhar, aprender a parar pra pensar, ter o que agregar, não viver pra revidar, não se aconchegar na bolha como escolha, se é folha que flutua junto ao ar, proposta de voar. Mesmo sem asa e vontade, somente esse ato fractal que é sídua. Paz e bem, guerra, eu sou a atmosfera. Engraçado, o infinito é que me breca. Seja bem-vindo à cela, preso nessa era. Envaidecido, entorpecido, esquecido, redefinido, iludido. Frio escorre na mão, vaga imensidão. Tô agregando mil valores sem Deus no coração. Fato mundo, só enxergo galardão. Nenhuma entonação sucumbirá à minha ação. Não me contento, só com minha alma fico atento, pois já que me perdi no tempo.